Agora eu estou nos TTs, o assunto mais comentado. Agora eu estou de versátil, versátil, o kit mais bolado. Se vocês soubessem de onde eu venho, ficariam impressionados. Tô de bolso cheio, fazendo o que eu amo, cada vez mais bolado. Foco na vitória, eles não prosperam, pois vivem focados em mim. Não me leve a mal, mas aí pega mal. Qual foi, Niki, quer dar pra mim? Eu fui abençoado por Deus, corpo fechado contra mal olhado. Nós zeramos o game, é daqui pra frente, a era dos iluminados. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Quando nós passamos o maior veneno, o maior veneno. Ninguém tava lá. Agora se assustam com nosso sucesso, o nosso sucesso. Já querem julgar. Assunto na boca de Zé Povim, que fica louco pra saber de onde eu vim. Corre, move as onças. Luxúria atrai piranha. Não foca em buceta, o trabalho é sério. Quero números na minha conta. Tô no game, sou jogador. Todo mundo tem seu preço, esse é meu valor. Tudo que vivi me ensinou. Seus disparos não me matou. Sua inveja não me pegou. Sou o monstro que você criou. Aleluia. Aleluia. De baixo não atinge quem tá nas alturas, segura. Mais. Voando pra longe é tudo no meu nome, eu assino com a voz. Então faz assim, é melhor pra mim. Avisa lá pra eles que tamo só no começo, cara. Vai por mim, cê não quis me ouvir? Já era, eu ganhei essa antes mesmo da largada. Chapa, chupa essa agora. Calma, porra nenhuma, essa é a hora. Então fique, firme, bora, bora. Cala a boca dos vermes que não colabora em nada. Vou fingir que eu nem tô vendo, hein? Boa, boa. Conversinha demais e trabalho de menos.